estado pouso na 10 da 9102. Alfa Juliet, portão 10. Ok, Alfa Juliet para o 10, 9102. Pilão 1705, Fábio. 1705, autorizado para a Terra Bravo do Lima, via Rosa do Sol de Gol, nível de voo 360. Saída Salvo 1, transição Nótima. Transponde com 1037, controle de Salvador, 1020 Mauer. Estamos en la fe de un beso. Thank you. Lauder, Paul, Calgary. Zero, autorizado de estar com nós, 080 graus, zona B, só para avistar. Obrigado, pois, eu vim na verdade de fora. Vou tirar dela aqui. Eu não sei se era 57, uma grana de solar, e se eu ia ser da sua mão, eu ia ser 3, 3, 2, 3. Thank you. DF após o Salvador. Para favor. Zulu, Nível 360, saída Arbor 1, transição Alepa, após o Alepa Político. Transponde 5147, controle Salvador 20 decimal 8. Do Serra Bravo, Serra Thompson, 360, a saída é Arbor 1, após Ventura Lepa, após Vico, antes do Rodrigo de Trumbo, transporte 5147, o controle é 120, de Simão, o Rua 099. Rua 099, confirmando nível 360, confirme o portão. 360, para no 08, o Rua 099. Transponder 5143, controle Salvador 120 decimal.